conforme estabilizado no localizador. Reduz até 170 nós. Reduzindo, descida autorizada para 2000, autorizado em ADS, 3144. Controle, boa tarde, o papá, papá, Mike Bravo, papá. Mike Bravo Papá, prossiga em condições visuais, 503, litoral sul de Salvador, informe através de Farol da Barra, quando possível, seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus e pouso. Chamará logo para o chamar. O TAN 3566 vai atingir 060, autorizado, 2000 sem restrições para passar para baixo da camada. Afirmo, 2000 sem restrições na chegada, com 1020 no altímetro. Aguarde a final do LS X-Ray. Ok, muito grato. Descendo para 2000 com 1020. TAN 3566 aguardando o final X-Ray. Está estabilizado. Pode aproximação, chame 2 Salvador em 1 no 862. 862, bom dia. Controle de Salvador Azul 4089, boa tarde, na saída da ELV 410%. Referência 2. Controle de Salvador Azul 4089, boa tarde, saída da ELV. Azul 4089, boa tarde. Contato radar na decolagem, submantenha o 360 após 2000, direto para o Leda. 2000 na proa de Leda, subindo para o 360, azul 4089, obrigado. 3566, livre LS X-Ray para 10, acusa estabilizado no curso do localizador. Livre, acusa estabilizado, TAN 3566. Torre Salvador, Mano 924, boa tarde. 2 ao 190 para 170, frente da QM. 1924, sendo identificação desse mantém o 060, chegada Mare. Identificou 060, Mare, 1924. A rota é UP Zulu 10 até a posição Neuma, após direto Campina Grande. Decolada 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Buca, transição Zipa. 5537 é o transponder. E o controle opera em 120.8. Autorizado 390, Pesulo 10, atendeu uma porta direto Campina Grande. Decolada 10, curva à esquerda, Puca de Par. 5537 é o transponder, controle 120.8, gol 954. Protejamento correto, 08 é o portão, reporte quando pronto, gol 954. Assim, reportaria 954. 2000 e completa a aproximação, 3566. Ok, vai manter 2000 e acessar 2000 então, para 3566. Polo Salvador, bom dia, gol 1697, que o Polo se escuta. Uno 697, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, 05 portão. Alfa Juliette para 05, gol 1697. 806, autorização Aracaju 230. Pronto, cópia. Tá sim, pronto. Aracaju 230 aprovado, decola no zero, curva esquerda, subida Pucajama, após direto. 5536 transponder, controle 120.8. 740. Saí de Pucajama, transição Jama, após direto. 5536 transponder, 208 controle, voo 906. Voo 906, chame quanto ponto puxa acionar. Tá pronto, voo 906. Solo Webjet 6721, a posição 4 para o pushback acionamento. Sim, só um minuto para iniciar o web. Sim. Até 2104 autorizado, Gemtax. Autorizado, Gemtax, vai para o ataque, né? Até 21. Salvo Salvador, o T3144, livrou na sua escuta. Bem-vindo, prossiga Alfa, repórter da Juliette, 3144. Prossegue na Alfa, repórter antes da Juliette, 3144. Bom, 1328, está 9 milhas para a posição ETAP. Autorizado, procedimento. Autorizado, descida para 2.000 pés, ajustada a partir de agora 1.020, sem restrições verticais, assim como a LS, está tudo estabilizado no localizador 1.328. Cortará 1.328. Cruzeiro 089 cruzou 1.030, chama em Recife, 1.25, 1 na alterna 1.3325. 251-3325, 4089, boa tarde, obrigado. Alfa Juliette até o portão 10. Alfa Juliette até o portão 10, 3144. Mike Bravo Papá, vertical do farol da barra. Mike Bravo Papá, frequência livre 2345, para ingresso na terminal Ilhéus, chame aquele controle na frequência 120 decimal 1. Frequência livre, seu terminal 1201, boa. Webjet 6721, Uno 77 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alternando Recife para o táxi. India e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 18.6 com a torre, 1020 ajuste, bom voo. India Alfa, quando pronto, 118.6, 6721, obrigado. Fine. Autorizo 050, voo 9924. Não só Eu autorizo 3 mil pés. 3 mil pés com 1.020, aguarda final do LS. Gono 924. 3 mil pés, 1.020 graça. Gono 924, final do LS, retornará estabilizado. Eu posso fazer 2, 3 anos. Eu 230, passarei 180 para a conquista, pronto, cópia. Confia, prossiga, senhor. Autorizado conquista, 180, decola no zero, curva direita, subida arbó, após direto, destino 5550 transponder, controle 120.8. Autorizado 180 para conquista, decola da 190, curva direita, subida boa após DCT. Transponder 5550, controle saída 1208-2230. Correto, passarei do centro ponto, ponto para posicionar. Chama né, os direto. Salvador, Delta 3566, livrou a direita, não se escuta. Bem-vindo, Alfa, mantém essa Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, o TAM 3566. Salvador 3216. O time? É o TAM 3216, autorização Fortaleza na sua escolha. 3216, atenção, minuto portal, já aprovado 350, subindo em a mão. Organizado EADS, mandatório de Fortaleza, habilitado pelo nosso equipe. Vai prosseguir Alfa Juliette até o portão 11. Portão 11, o da 356. Seja no meio, cópia. Prossiga. Portal 350, rota para o 019, decola no zero, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. 5546 meio transponder, controle 120.8. 3216 autorizado Fortaleza, 350, decola da 90 com curva esquerda, na bomba Frotinho, intercepta o Zulu 19, Fortaleza. O transponder 546, controle 208, 3216. Confere 02 portão, chama o controle para posicionar. Obrigado. É o 050, direto para toque, chegada a mão. Identificou, 10 para o 050, direto Cosquino. Para a chegada a mão 8663, 15. Estou confirmando a posição toque, tango, ósseo, quilo eco. A toque, afirmativo. Vai voar toque então, o 8663, 15. Controle, aviagem, 7721. 721, no contato, rota hand decolagem, submantenha o 330, sai da Momo. 330, Momo. 3631. E aí, entregue manter 330, vê se dá uma informação aqui da nossa proa. Que é a mensagem? É, manter a proa 330, vai já dar uma informaçãozinha pequena. Gente. Nave 24, complete a aproximação, chama torre 1 no 862. 2126, agora no 924. Como agora no momento? Sobre essa pergunta? Firme. É, vá como? Está presente? Afirmo. Web6721, eu vou em Coquibu. Coquibu, ok. Voador Gol 1-3-2-8. Escuta, prossiga. Zona Golf, Gol 1-3-2-8. Gente, tô agora sim, visual com tráfego, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Via Alfa, reporte da Juliette, Gol 1-3-2-8. O 754 já iniciou, puxa. Já iniciamos, 754. Gente, chama o táxi. Chamará. Prossiga. Está presente autorizado a Buco. Dentro de Buco, obrigado. Marina 721, chame Recife em 1-2085, altera 2545. 2085, 2545. Bravo Alfa, reporte na Juliette. Alfa vai reportar na Juliette, gol 92. Para o táxi, gol no 754-137 ao POB, 4 horas e 5, Fortaleza. Ele mantém a posição, aguarde para iniciar o táxi, 1754. Vai manter o 1754. 28, vai ingressar via Juliette até o portão 03. Via Juliette para o 03, 1328. Bom, 1754, na escuta? Na escuta, 1754. Ele está com vento no momento de 210 com 14 nós. E a intenção é de mudar para 28, mas o senhor inicialmente prefere decolar da 1-0 ou tem alguma preferência para 28 devido ao vento? O vento está com 210-14? Afirmo. Decola da 1-0 mesmo, 7-4. Os aeronaves que pousaram receberam 9 nós de cauda, ou 9-7-4, vai para 10 mesmo, confere? Confere, 7-4. Então pode iniciar o táxi, 1754, via a parte principal, NJ Alpha, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera 18.64 e 1019 na ajuste. Fique atento ao tráfego companhia parqueando no portão 3. Pátio NJ Alpha, ponto de espera 1810, 1754, sim. M3. 20, acena a indicação, desse mantém o 050, chegar na marca. É o 050 na marca. Solo, gol no 806, posição 612, para o pushback em andamento. Sim, sim, mantém a posição aguardando, no 806. Mantenho, no 806. O 924, após o tráfego da companhia, vai ingressar a Juliette, portão 08. Aeronave da companhia visual, Juliette, para o 08, na pushback em andamento 3216, gate 02. Tente manter a posição aguardando. Dois nomes na escuta. Siga. Eu estou com o vento variando aqui em torno de 200, direção 200, e com máxima de 16 nós. Dois tráficos pousaram, reportaram de cauda, vento de cauda de 9 nós. O senhor tem intenção de mudar a cabeceira para decolar 28 ou você segue na mesma da decolagem na 1-0? Consegue dar 1-0. Então, está autorizado no 02, chame o táxi, 32 no meio. Dado no 02, 326. O 1806, informa o tráfego da companhia, programa retaguarda, um táxi, após o mês está livre, posicionado no 612. Informa que o vento está a 200 com 16 nós, e a intenção tem intenção de acordar no 0 mesmo ou 28? Intenção de colada 10, o 1906, após passagem do tráfego da companhia, então está autorizado o pushback de estacionamento, chama o táxi. Afirmativo, então após o tráfego da companhia, autorizado o pushback de estacionamento 612, chama o táxi. Gente, 1906, chama o táxi. 4-1, Ocho Neto, boa tarde, cruza 190 para o 960, com a Romeu. Boa tarde, Ocho Neto, 141, nossa identificação de mantém o 060, chegada bom. Entendeu, 060, bom? Firmo. 060, bom, 641. 6315, estabilizado? Afirmativo, senhor. Complete a aproximação e chame Torre Salvador em 1-1862. Completa a informação em 2230, pushback e acionamento na 14. Passarela 2230, para informação, vento agora 200 graus, 1,62 nós, variando até 22 nós. As duas últimas aeronaves que declaram reportaram intensidade de 9 nós de cauda. A preferência de decolagem da 10 mesmo ou aguarda nova coordenação para 28? Possibilidade de decolagem da... Só um instante, só um minuto. Possibilidade de decolagem da 17. 1754, Apuca, Airon. É, passando o link aí, solicita por vai esquerda da presa, se livrar de informações. 1754, contato radar de decolagem, subiu até 390, direto Jam. Direto do Jambo, 1754. Aos 14 nós, variando até 20 nós. Tá, então só me confirma novamente as instruções. Para início de push, está autorizado? Afirmativo, autorizado pushback acionamento e reporta para o táxi, de modo a ingressar na Taxi Lima posteriormente, ok? Ok, vai iniciar o push posteriormente para Lima, gente. Para o táxi 3296, POB 163, autonomia 335, alterna João Pessoa. 3216, taxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1-18 decimal 6, 12, ajuste 1019, bom voo. 1019, prossegue até o ponto de espera da 10, lá que é o 1206. Gol 1806 com 102 a bordo, 1 hora e 55 de autonomia, alterna Recife, para o táxi. Na proa 0423 Firme. Eu já estou voltando a proa de Jambu, no 754. Fiquei ciente.